fica à vontade, tá? Pra pegar lá. Valeu, Amaralzinho. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios e suas antenas muito bem fincadas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul e para todo mundo pelo atlântida.com.br. Chegamos com Coca-Cola, abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. E os amigos do Pretinho, saudade de vocês, cara. Mas tu não queres fincar uma antena no meu quintal? Oh. Nos fundos? Só se for do Paraná pra cima, ô gaúcho. Não, é Alegrete. Alegrete? Alegrete. Alegrete, eu acho que já tá chega. Tá precisando fincar uma antena, né, lá no Alegrete, né, Neto? Tu tá bem, por falar em Alegrete, Potter, tudo beleza? Tô bem, tô bem. Tudo certo. Marcos Piangers. Ótimo, cara. Que maravilha, querido. Diz aí, Cajezinho. Muito bem. Maurício Amaral. E aí, beleza? Beleza. Estrela móvel do Pretinho Básico desta segunda-feira, como sempre, é o homem que às 6h20 da manhã, este fim de semana, eu estava vendo. 6h20 da manhã, o cara entra no ar com o galpão crioulo, cara. Tá chegando, tá chegando. Ele é Neto Fagundes! Fala, Netinho, compadre! É o melhor de todos! Já tava com saudade desse time aqui, porque. É bom começar. Faltou, né, semana passada. Eu acho que a minha. Não, vim a semana passada, cara. Eu nunca faltei, na verdade, cara. Só por. Eu senti muita falta semana passada aí, cara. Oh, achei, cara, que tinha faltado. É, tem que me ligar, cara. Quando senti assim, essa saudade imensa. Mas tu não atende o telefone? Boa. Neto é que nem o. É que nem o cara do. É que ali tem assim, quando é trote, cara. Quando é trote, dá ali, assim, trote. Não, mas é bom começar a semana aqui, fazer o primeiro programa da semana, que é o programa das 13 horas de segunda-feira, porque a semana tá salva, né, cara? Tá salva. Já comecei ela em alto astral aqui com meus amigos. Especialmente a minha, que vou entrar em férias depois do segundo Pretinho Básico de hoje. Aí eu vou salvar a semana. É mesmo? Nunca esperei tanto por essa segunda-feira. Amanhã, rapaz, já não vem. Pô, amanhã já não venho, cara. Vou tirar uns dias aí pra fazer um descansinho, tá? Bem gostoso. E aí, vou ficar ouvindo vocês. Já vamos pedir a força da audiência, né, cara? Porque a saída dele normalmente acontece. É um alerta. Ele vai ficar ouvindo a gente. O Potter vai assumir a coragem? Não, Maurício Amaral, como sempre, né, cara? Com o Maurício de manhã, mas... Não é com o Maurício que fala, é comigo que fala. Maurício é o Andrezinho, né? É Maurício Amaral. Tu não atendeu? Obrigado, gente. É que nem o Neto, né? Não atende mais. Segunda-feira, dia 30 de maio de 2011. Quem comeu nhoque ontem, cara? Ontem foi dia de nhoque. Eu comi uma costela gorda, deu velho. Diz que traz uma sorte desgraçada. Talvez algumas aftas também, né? Ah, hoje é dia das bandeirantes. Quem foram as bandeirantes, Potter? As mulheres, os bandeirantes. Não, as bandeirantes. Eu trabalhei lá, meu. Não. São as escoteiras. É o feminino de escoteiro, é bandeirante. Obrigado, Maurício. Trabalhei lá com as bandeirantes. Tinha no Walt Disney as bandeirantes, né? Que o Guinzazinho e o Luizinho eram escoteiros. Eram as primas. Como era o nome das? Era Rosinha. Lalá, Lelé, Lili. Ah, eu acho que era. É isso aí. E teve também, tem também os bandeirantes, né? Sim, mas são outros. Aí é outra história. Hoje também é dia do decorador. A você que é decorador, o nosso abraço forte, quebra-costela, a você que é decorador. Por trás. Não tão forte, né? Hoje também é dia do geólogo. Geólogos e decoradores têm isso. Geólogos e decoradores. As melhores festas da geólogos dois, são da geologia. Os dois procuram um pedregulho. Não, sabe que o geólogo é nego velho. Aí é nego velho. Quando acontecem esses acidentes aí, dessas encostas que acabam caindo e tal... são chamados rapidamente os geólogos, né, pra poder eles estudar. Deveriam ser chamados antes daquilo cair, antes, né, daquilo ali cair, mas na verdade eles são chamados ali, tá caindo, aí não adianta, não tem geólogo goleiro, né. Tá bem, então a data de hoje é isso aí, geólogo, decorador e as bandeirantes. E o Clique RBS nos mostra... Sim? Nada. Clique RBS nos diz aqui, já começando os destaques, que a semana começou com temperaturas negativas em 5 cidades do sul do Brasil, especialmente 5 cidades catarinenses. Ao amanhecer, Urupema registrava -3. As outras que amanheceram com temperaturas abaixo de zero foram São Joaquim, -1.8. Nossa. Itaiópolis, -0.7. Ixi. Papanduva, -0.6. Papanduva. E Canoinhas, -0.1. Ó, oh, canoinhas. Canoinhas no gelo, assim, porque já tava congelado. Canoinhas no gelo. Papanduva não foi a cidade onde o Pauzão nasceu, o patriarca da família? Não, não foi, não. Não foi em Papanduva? Não, não, não. É no Maranhão mesmo. Nasceu em Mato Verde. Mato Verde. Me confundi, então. A 12 quilômetros de São Luís, no Maranhão. Ah, isso. Parecido Papanduva. Falando em Santa Catarina, um abraço lá e um beijo pra quem nos recebeu no Rancho Malhar sábado à noite. Demais. E tinha lá um pessoal de canoinhas lá, Paula e a Nicole. E uns de carro também, né? Pessoal de canoas, pessoal de canoinhas e pessoal de carro. Tudo bem, Mr. P? Opa! Mr. P está conosco também, chegou agora neste momento. Canoas, magoado, né? Magoado. Por quê, cara? É magoado, porque eu ouvi a abertura do programa e quero lamentar aqui o puxa-saquismo do Neto Fagundes. Justamente na minha relação aqui. Justamente na minha ausência. Eu entendi. Hã? Eu entendi, porque ele na abertura, a primeira coisa que ele disse, saudade de vocês todos, quando eu não tava. Putz, P, tu tem que te tratar. Mais adiante ele disse, bem, como é bom, bem, né? E olha, em tom alto e claro, ele disse, como é bom começar a semana ao lado dos amigos. Portanto, eu não estando aqui, não sou amigo. Não, tu não tá, não entendesse que isso aí era extensivo. Espírito. Aos colegas que estavam ouvindo, que era o teu caso, né? E aos que não estão aqui, que são estrelas móveis, que normalmente são variáveis. Ou seja, eu não encontro com o Davi, mas gosto muito dele, né? Não encontro com a Rodaica, gosto muito dela. Não encontro com o Lelê, mas gosto muito dele. Não, Lelê, e obviamente, Lelê, o time principal. Ninguém gosta do Lelê. Tá bom, Lelê. Não faz assim, cara. Lelê é meu amigo, cara. Tá, então eu aceito. Então tá aí. Obrigado. Muito bem. É o time completo agora, do Brasil. Acabou. Vamos nós aqui, então, falar do Rio Grande do Sul. A mínima ocorreu em São José dos Ausentes, onde fez 1 grau e 3 décimos. Lá, né? Durante a madrugada, o frio aliado ao tempo seco deve predominar até a quarta-feira. Feito! Nos próximos dias não há previsão de chuva, portanto. Ao longo dos dias, apesar da presença do sol, a temperatura não vai subir muito. A máxima prevista é 22 graus, o que temos exatamente neste momento na maioria das cidades do sul do Brasil. Clientes assaltam motel em Passo Fundo. É verdade, amigo! Dois homens que estavam hospedados na suíte de um motel de Passo Fundo assaltaram o local e agrediram o recepcionista, um senhor de 65 anos, agrediram o senhor a coronhadas. Esse é o detalhe, dois caras hospedados numa suíte. É, mas hoje em dia isso não levanta, né, mais suspeita, né, cara? É pra crime, né? Não era pra fazer amor, mano. Não levanta a suspeita, dois caras. Eu já me hospedei com parceiros em motéis. É? Sim, sim. Tá na falta de pra hotel, mandar, né, aí, cara? O Estevam. Na falta de hotel. A cama redonda? Mas tu última... chão d'água? Não me lembro, cara. A loucura foi tanta que eu nem reparei. Se beber não case, três. Por volta das 2:30 desta segunda-feira, os bandidos renderam o senhor, o funcionário, ao chamá-lo na garagem do quarto. Depois de agredido, o homem foi trancado em uma peça nos fundos do motel. Os bandidos fugiram em uma moto de cor escura e levaram R$800 em dinheiro. Ah, não entraram nos quartos, então, tipo Cidade de Deus, assim, lembra? Cidadinho, vai lá e faz uma limpa. Não, mas aconteceu alguns anos atrás, na Serra Gaúcha, aqui, um assalto que os caras colocaram todo mundo que estava dentro do motel nus, numa mesma sala, imagina todo mundo. Farra, né? E aí, não, imagina as descobertas. Pô, e aí, velho, tudo bem? Pô, essa aí... Minha mulher? Querida, o que tu tá fazendo aí? Mas essa mulher é minha amante, não é tua? O cara saiu, já peguei. Continuando aqui, oficiais da Brigada Militar começam nesta segunda-feira, aliás, já começaram nesta segunda-feira a fazer as notificações a motoristas para entrega de carteiras de habilitação suspensas. Bateram lá em casa às 8:30 da manhã. Tá certo. Aí, carteirinha! Bateram lá em casa às 8:30 da manhã, eu pensei, puta, Brigada Militar pra pegar minha carteira, cara. E o que que era? Era gás. Eu já fiz a reciclagem, tô em dia, tô tranquilo. Os condutores serão avisados em visitas a domicílio. O motorista pode deixar a habilitação suspensa em qualquer centro de formação de condutores. O prazo para entrega após a notificação é de 48 horas. Depois disso, o motorista pode ser denunciado por crime de desobediência. A pena é de 15 dias a 6 meses de prisão, além de multa. Não dá pra chupar essa bala aí, né? Não dá pra chupar essa bala, né? No Brasil, essas coisas de carro, assim, eles entra na moda umas coisinhas, né? Aí era a única moda que pegou, acho, em coisa de carro no Brasil foi o cinto de segurança, que ninguém usava, e daqui a pouco entrou a moda do cinto de segurança, todo mundo começou a usar. Que o resto... Se não quisesse. Não, por exemplo, na hora que mudou lá e tudo mais, que ia ser mais pesada lá, lembra que a gente falou, ah, essa aí vai ser só no comecinho, depois vai passar. Passou. E agora a nova moda é a polícia bater na casa pra tentar pegar a carteira. Não, daqui a duas semanas os caras vão esquecer isso aí, já vai... Não, Potter. Não. É, mas tu sabe que uma outra moda que parece que pegou são as blitz. no final de semana para lei, para coibir motoristas infratores, motoristas dirigindo embriagados, cara. Segundo eu sigo no Twitter um perfil que, se não me engano, é Blitzpoa, ou eu não vou lembrar o nome do perfil, mas ali no perfil, ainda não entendo se isso é um serviço ou um desserviço. É um desserviço. Não entendo ainda se. É um desserviço, né? Entendi. É um desserviço. Aí os bandidos. É. Os bandidos estão vendo pro Twitter, ó, não vamos por lá que ali não dá pra passar, tem blitz policial. É, mas aí o bebum não vai passar lá e vai atropelar a gente. Mas será que eles não têm que colocar isso? Não. Não deveriam colocar isso. Não, eu sei, mas não deveriam, mas eu não sei se eles não são obrigados a colocar. Colocar para poder fazer essa. Não, acho que não. E eu não tinha entendido muito bem, mas parece que é um pouquinho diferente dessa história da brigada pegar a carteira, porque na realidade não vai buscar a carteira, vai lá e dá o aviso. É. A notificação. Se em 2 dias tu não entregar aí eles voltam lá. E não voltam. Aí tu passa a ser caçado. Sim, entendeu? É isso aí. Isso então é mais ou menos que nem o radar móvel, né? Assim que eles acabam informando também. E a pena é 6 meses de contenção, uma coisa. É 15 dias a 6 meses. 15 dias a 6 meses. O radar móvel, sim, parece que tem uma obrigação de informação onde é a ação. Inclusive na imprensa, sai na 0 hora, sai semanalmente onde vai estar o radar móvel. O que também não sei se é. Não tem sentido, né? Se tem sentido, exatamente. É por isso que eu acho que eles se batem assim, tem uma coisa. Não, mas a blitz é diferente, cara. A blitz é uma fiscalização, não tem que ser avisado. Envolve a polícia também. E esse Twitter aí não é oficial, são pessoas que querem. Enfim. Pois é. Polícia indica dono de carro queimado na Joaquina, em Floripa. O dono do Fiat Uno que apareceu queimado na praia da Joaquina, em Floripa, em abril, foi indiciado por falsa comunicação de crime. A pena varia de 1 a 6 meses de detenção. O motorista atolou o carro ao tentar ir da Joaquina ao Campeche. É burro! E como não teria conseguido usar os serviços de guincho, abandonou o veículo e registrou que o carro havia sido furtado. Ah, fui roubado! Me roubaram! É, né, Almir? Botaram fogo no meu carro! É, que dureza, cara. E aí a maré trouxe de volta o carro, cara. É muito. A má fé, ela é sempre. É como a mentira. Tem perna curta. Claro, cara. A má fé sempre é descoberta. Não durou mesmo. Nem sempre. Olha o Sarney aí, cara. Olha o Sarney. Não, mas peraí. Descobriram, mas não fizeram nada. Não, é diferente, cara. Putz, que dureza. Alô, fui assaltado! Roubaram meu carro! Ah, voltou! Vou ser preso. Tá bem, queridos, eram os destaques comentados do Clique RBS para este início de semana, nessa segunda-feira. Fala, Marcelo! Mulher afirma ter visto o pé grande em floresta nos Estados Unidos. Visto o que, Marcelo? Pé grande. O pé grande. A Ana Carolina, né? Viu a Ana Carolina? Deve ter visto Big o pé foot. Grande, né? O pezão, o sapatão, né? Da Ana Carolina, criatura grande e peluda. Tudo leva a crer que seja a Ana Carolina mesmo. Aparece correndo numa floresta, a mulher captou as imagens do que parece ser o pé grande no estado do Washington. Ah, lá em Washington é todo mundo pé grande. E um americano foi preso após erguer o vestido em um ônibus. Como assim? Entrou de vestido e peruca, no meio do ônibus, levantou o vestido e mostrou uns instrumentos. Ó, vou pagar tanto. Mas que barra. Vou pagar com 20. Se a Alemanha ganha a primeira trilha de caminhada para nudistas, é uma trilha só pra peladão. Onde é que eles levam a bússola, Marcelo? Vai até na mão? Passa pela Chechênia. Essa trilha aí passa pela Chechênia, vai pela República Tcheca até os Países Baixos. É isso aí. Exatamente. Prática de caminhada sem roupa tem não ganhado passa na República Tcheca também. Cada vez mais adeptos nos países como a Alemanha e Suíça. Na Suíça tem muito, né, Cagé? Ó, oh, especialista como em Suíça. Tem, rapaz. Parece que passa em Kosovo também. Era isso, amigo. Vai ficar só tu. Isso, Marcelo. Mais rápido e rasteiro. Sem o Marcelino, o jornalismo não tem que ser rápido. Tem que ser rápido. É bom, senhor Marcelino. É bom. É limpo. Jornalismo tem que ser drops. Tá bem, obrigado, como Marcelo. Como na internet. 1h14, vamos dar uma girada, Mr. P, e sua quantidade interminável de bilhetinhos pra mandar abraço. Mas vai ser mais rápido do que se imagina. Pro casal Thiago e Silvia da turnê, uma loja espetacular no shopping ali da Avenida Brasil. Vai ser no shopping Atlântico. Não, vai ser rápido. Me presentearam com duas camisetas, eu preciso agradecer. Claro, foram extremamente gentis, claro, um casal espetacular. Um abraço pra eles. E também na Divertis, que fica ali a banquinha na frente de camiseta. Aliás, já ganhou uma mais coisa. Aliás, uma coisa. Agora ganhar coisa. Quer ver outra coisa que eu ganhei? Uma coisa só pra registrar pra nossa audiência é que nós somos, sim, eventualmente agraciados, sim, né? Alguém que eventualmente possa gostar de nós nos presenteia. Com, enfim, tu vai no restaurante e na hora de pagar a conta, o cara chega e diz: não, não, hoje a sua mesa foi uma cortesia do restaurante. Pô, sabe, cara, isso nos constrange, mas não parte de nós esse pedido, né? É uma cortesia que as pessoas nos oferecem. E eu, enfim, pra mostrar minha boa índole, eu sempre falo mal do estabelecimento, não deixa eu pagar. Não, mas não pode. É uma bosta aquela comida. Não pode, não pode. Outra coisa que eu ganhei foi uma manta bacana, preta, que aliás fui na festa no sábado à noite do pessoal do programa No Improviso. Tá usando ela hoje de novo. Porã. Ah, é verdade. Tá usando ela de novo hoje, tô vendo. Hernandes, Rafael, Adri, Agatha, Lopes, Andrei. Abraço pra todos eles, vai ser rápido. Vander e Yuri da Multissom lá no mesmo shopping. Leonardo, Alexandro, Jader, Bruno e também a Rita e a Josi do pedágio Rumo a Passo Fundo. Pronto, viu? Muito e bem, agora o e-mailzinho. Michael diz assim: olá, amigos do PB. Meu nome é Michael, moro na cidade de Navegantes, a mais ou menos uns 35 quilômetros de Camboriú, onde rolou a balada do Pretinho neste sábado no Mariá. Espetacular a balada. A gente quebrou a Green Valley, sabia? Faz parte do mesmo complexo e uma festa que é... Dizem que é a terceira maior festa do Brasil e não tinha ninguém, eles abriram só o lounge da Green Valley, porque vendeu muito ingresso na festa do Petinho Básico. Que beleza, hein, cara? Festa loucura aniversária, foi muito legal mesmo, foi recorde. Mas vocês estão achando que foi por causa da balada do Pretinho. Não, cara, o dono da casa, o Fabiano, foi. Um dos donos, falou assim: foi por causa de vocês. Eu, é toma. Que uma festa com o nome Loucura Universitária não tem como dar errado, né? É verdade. Também tem isso. Não, tem o cara sai de casa se babando. Não tem como dar errado. E o e-mail segue dizendo: vem através deste e-mail dizer o quanto foi boa essa festa e descrever cada um dos pretinhos que estavam presentes. Olha. Atenção! Vou começar pelo cara que apresenta a festa, Maurício Amaral. Opa. O Maurício me surpreendeu pelo alto astral com que ele dançava as músicas. Ah, tu dança, Maurício? Danço muito. Cara, é muito engraçado. E a maneira como ele apresentou a festa. Minha esposa disse que ele tem cara de nerd. Obrigado, esposa. E também dança muito melhor do que canta. Aí, ó, viu? Por isso que eu só danço. De fato, o preferido da minha esposa. Um beijo pra ela. Potter, o fanfarrão dos PPs. É o fanfarrão. Sempre puxando os jingles todos, como o Pinto Pequeno, em referência ao Porã, Albino Viado, Alpiangers. Foi eu que puxei. Mostrou ter bom gosto para músicas e sabe pilotar bem uma picape de DJ. Mais baixo e menos corcunda, como imaginava. É que eu levanto a postura do palco. Ele tira a bola de trás. Ele usa um caixote embaixo. É, eu fico... Deve fazer sucesso com as mulheres por ser bom de papo, porque se depender da beleza, tá ferrado. Não. Piangers, o meu favorito. Aê. Junto com o Porã. Piangers. O Albino só parece ser do tipo rabugento e chato aí no programa. Não, exatamente o contrário. Na vida real também. Aquele é legal. Na vida real é 10 vezes pior. Mais. Mas se olhar na cara dele, você percebe na hora que é boa gente. Não, claro que é. É o meu favorito por ter um vasto repertório de personagens e, sem dúvida, é melhor imitando do que dançando. Porã é o homem das mil faces. É um show à parte. Mostrando sua nova forma física, ele fez a festa ao seu melhor estilo. Bastante elétrico, pulou, dançou, imitou. E, sem dúvida, é o mesmo Porã que conheço na rádio. The best! E mais do que isso, é o mesmo Porã de quando não bebia. Sim. Ainda mais alegre, ainda mais e mais festeiro. Cheio de energia. Ainda mais quando ele tinha 2 anos de idade. Não. Quando ele não bebia. É. KG, o mais contido e sério, mostrou seus dotes de DJ com boas músicas das antigas. É o melhor DJ da balada. O melhor do eletro samba rock. A hora que ele tocou a música Ana Júlia, então levou a galera à loucura. O KG é o cara. O melhor eu deixei para o final. Mr. P. Esse cara me surpreendeu, sempre com seu jeito sério e ao mesmo tempo uma figura que dificilmente não tira sorriso das pessoas pelo seu estilo único. O P superou minhas expectativas, o cara deu show. Minha esposa, que não acompanha o Pretinho, me perguntou se ele era cantor profissional. Mas eu, conhecendo o P desde minha adolescência, juro que fiquei em dúvida para responder, porque esse cara cantou muito, escolheu as melhores músicas para cantar e foi pra galera. Show, show, show. Uma pena o âncora Alexandre Fetter não ter participado da balada. Lamentável. Mas espero um dia ir em outra balada do Pretinho com a presença de todos. Um grande abraço a todos e, por favor, leia o meu e-mail, porque sou um grande fã de vocês. Já mandei outros que nunca foram lidos. Mas esse tá bem escrito. É uma pequena homenagem que faço a todos vocês. Muito obrigado. Se possível, mandem um Tá tranquilo. Pra todos os meus amigos que estavam na balada do Pretinho. Obrigado, vocês são mil. Michael, de navegante Santa Catarina. E você, empresário, que quer a balada do Pretinho? Você, empresário? Mande seu e-mail para pretinhobásico@atlantica.com. Só esclarecendo para o nosso ouvinte aí que reclamou da minha ausência, que diferente dos demais pretinhos, eu não tenho o privilégio da folga durante a semana, né? O prezado, querido ouvinte. O querido ouvinte que presta atenção no Pretinho, sabe, nota, repara que eu e Maurício Amaral somos os únicos que não faltamos nenhum programa. Né? E os demais todos têm um, dois, três programas, até quatro programas de folga durante a semana. E é isso, no final de semana compromete um pouquinho. Eu digo mais, nossa vida é fácil, né? Além da folga da semana, nós temos festa pra nos divertir. Meu no final Deus de do céu. É vai reclamar do quê? E a próxima balada, a próxima balada do Pretinho, dia 11, em Blumenau, numa feijoada. Que beleza. Blumenau, um abraço especial pra galera da Atlântida Blumenau. O Wallace tava lá e sua monumental esposa. Que isso, cara? Um beijo especial. É o mínimo que ele fez. É um casal lindo, um casal maravilhoso. Tá, então é o monumental Wallace e sua monumental esposa. O Wallace não é bonito. O Wallace é a cara do Xabi do Barcelona. Pô, já me servia, cara. Ah, e o momento alto. Cara, o momento alto da balada, um camarada subiu ao palco e fez o pedido de casamento pra sua namorada. O Wallace? Não, camarada. O cara pediu a mulher em casamento no palco da balada. Vai hoje. É a mulher dele? Vai pro blog hoje. E vai bater recorde de audiência esse vídeo, porque o pessoal gosta de tragédia. Impressionante. Vamos ver aí, KGzinho. Janjão desanimou-se da vida e pediu que seus amigos o enterrassem vivo. Que isso? Que nem o gauchão. O gauchão tá sempre desanimado. Pra treinar, né, KG? É isso aí. Compraram um caixão, meteram o desanimado Janjão lá dentro e lá foram eles em direção ao cemitério. O pobre Janjão desanimado. Poor Janjão. Passando em frente à casa do coronel, o coronel pergunta: mas quem é o defunto, hein? Não é defunto não, seu coronel, é o Janjão. O Janjão desanimou de tudo e quer ser enterrado vivo, pobre Janjão. Por Janjão. Ah, mas que bobagem do Janjão. Olha, diz pra ele que eu dou pra ele um caminhão de café pra ele recomeçar a vida. Opa! O Janjão, que tava dentro do caixão, ouviu, levantou a tampa e perguntou: o café é limpo ou em casca, coronel? Ah, em casca, né, Janjão? Aí ele olha pros amigos: pode tocar o enterro, então. Por falar, nego velho. E aí, nego velho? Aqui manda alguns nomes que quando parece já ter nascido adultos. É verdade. Pô, ontem no Fantástico, aliás, teve uma matéria com nomes esquisitos, vocês não viram? Não. Cara, a única coisa que eu vi no Fantástico foi isso, uma rápida matériazinha em 2-3 minutos, só com nomes esquisitos. Cara, cada nome. Não foi aquele que teve a junção dos jogadores da seleção brasileira? Tostão com não sei quem. Eu acho que foi. Tosté. Acho que foi. Estão com Pelé. Eu essa parte. Tem uma família lá de 11 filhos. Uma família de 11 filhos, que todos os 11 filhos começam com Elvis. Aí é Elvis Ney, Elvis Clay, Elvis Gliades, Elvis Tamara. Elvis Gliades é uma doença. O melhor é o Elvis Ney, né? A minha sogra também tem a Dorenia, Doronita, Dinoraci e tal, tudo com D. Aqui o cara mandou, ó, nomes: Dorival. É mesmo, cara. Não tem criança, Dorival. Já não nasce com uns 25 anos. O Dorival Júnior foi criança. Garante. Júnior. E Júnior. Significa que já teve um outro. É, mas o seu Dorival mesmo, original, já não era. Já era. Aquele diz: Dorival, nome de avô paterno. Valtair. Meu Deus. É o nome do teu amigo que é pintor. Ou pedreiro. Liga o Valtair. Vai lá e vai, bota azulejo. E aí, Valtair, quanto deu pra botar? Ele nunca vai ser neurologista, né? O Valtair, o cirurgião. É o seu Valtair. E aí, Valtair, quanto é que tu vai cobrar pra botar só esse único azulejo aí na... deixa quieto, pelo. Outro nome, Moacir. Moacir. Paga aí, querido. Moacir é nome de nego velho. Que nome botemos na criança? Ah, eu sei, querido, tu escolhes. Bota Moacir, então. Volmar. Volmar é nego veíce. Volmar é mecânico. Volmar, Vilmar, Valmir, é tudo nego velho. Quem é que vai arrumar isso aí? Ah, liga pro Volmar. Mas tu quer ver uma coisa? Olha só, Neymar e Nilmar não é nome de guri. Eu pensei em Neymar e Nilmar, agora não é nome de guri. Não é nome de guri. Põe um abraço pro Nilmar, que tava lá presente na balada do Pretinho. O Nilmar veio de Vila Real lá pra prestigiar a balada. O Neymar é Neymar Júnior. Júnior, né? É por causa do pai dele. O pai dele também é Neymar. Temos fotos, inclusive. Nomes bonitos que também são de gente grande. Edson e Antônio. Edson e Antônio. É o tio Edson já, né? E o tio Antônio. Se bem que Antônio é meio moda agora. É, voltou, não, voltou. Tá, esses dias eu vi uma reportagem que os ricos estão colocando nomes simples nos filhos. É, e os pobres, entendeu? Complicados. Ana, João, Maria, e aí os pobres, Joaquim, tentam aportuguesar nomes estrangeiros. Mas isso sempre Jennifer, foi assim. Né? Sempre foi assim, não é moda agora. Sempre foi. Né, diz que se tem Y, o cara não tem grana. Rico nunca inventou moda com o nome. Ellison, posso mandar um grande abraço? Olha que loucura. Agora me lembrei do cara. O cara me pediu um abraço há um tempão. Ele é motora de táxi. O nome dele, pasmem, ele deve ter uns 27, 28 anos. O nome dele é Jimmy Cliff. Jimmy Cliff. Esse já nasce com rasta, né? Já nasce rasta. Mas ontem que eu fui ver. Pra ver se bebê é um caso dois ali no GNC de Praia de Belas. Um beijo pra rapaziada ali que pediu pra mandar um beijo. O nome do cara, o sobrenome do cara era Castro. Sabe o que o pai dele fez? Fidel. Botou o nome de Fidel. Ah, é? Aí ele tem a identidade dele. Fidel Castro. Alguma coisa Castro. E tem um outro ouvinte do Pretinho Clássico que é David Carradine. David Carradine. Igual ator, é o mesmo nome. David o John Lennon, né? Carradine da Silva. Tomara que o fim dele não seja o mesmo. E tem aqui também Johnny e Evandro. Que ele diz que são dois nomes assim que tu não consegue identificar. Evandro. Se é pro lado da criança ou se é pro lado do adulto. Tá no meio, né? Johnny. Ah, Evandro acho normal, cara. Evandro. Evandro é tipo Evandro Luciano, Marcelo. É, manda um. Paulo Catrugão. Jornalismo verdade, amigo. Pro Fabrício Oliveira Machado, que é colorado e gaúcho, lá de São Pedro do Sul. Tá feia aqui, a ele coisa, manda, então. Aqui ele manda uma frase. A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Boa. Um abraço pro baita frase! Tem algum torcedor baita que tá brabo com o seu time, pense agora que pior mesmo é torcer pro Espanhol de Barcelona. Imagina tu torcer pro Espanhol de Barcelona. Hoje, especialmente hoje. Não, nos últimos 100 anos. Nos últimos 100 anos. Tu torce Espanhol, tu divide Barcelona com o Barcelona. Aliás, cara, não tem nada errado no Barcelona. É tudo, vocês já viram isso, cara? É uma conjunção de tudo certo. É tudo certo que acontece. Patrocínio Unicef. A camisa é bonita. Patrocínio Unicef. Aí tem um cara que tem câncer, se recupera e levanta aí levantar taça, sabe? E aí tem um fair play absurdo. Ele levou 8 cartão amarelo na liga toda. Diz tem o maior craque de todos os tempos nos últimos anos, que é o Messi. Na decisão do campeonato, duas faltas o time cometeu. Não tem. 5 faltas. Não tem. Escândalo nenhum. Na partida inteira. Não tem um jogador que é mulherengo, assim. Qual é o jogador mulherengo? O Piquet é o máximo. Não, aí o Piquet tá com uma super estrela. O Piquet pegou duas pessoas, Ibrahimovic e a Shakira. Aliás, a festa foi ontem num show da Shakira lá em Barcelona. E o Piquet subiu junto com alguns outros jogadores, o Vila, o Xavi. E o Piquet dançou e cocheou a Shakira. Tá bem. Tu sabe que os caras estão promovendo o maior encontro do ano, né? Que é Barcelona contra Djokovic. Porque ontem tem que perder. Não perde mais, né? Os caras não perdem mais. E aí, o que, que tem aí, Potter? Uma piada, né, gente? Piada do Potter! Apoio! Guidão pra bicicleta Power! As gatinhas vão adorar o seu Power Guidão! Um beijo pra, rapaziada da banda O Quinto! Ah, que saudade que me deu agora da minha bicicleta Tigrão, cara! Tinha o Guidão Power? Tinha, claro, sempre, até hoje Power eu guardo ele! E o banco era um banco comprido, assim, né? Compridão! A banda O Quinto vai estar lançando videoclipe amanhã no John Bull Pub aqui em Porto Alegre. Beijo pra eles. E eu estarei no sábado. Eu também vou estar no Quinto de noite. Segunda hoje, cara. De noite. Amanhã, terça. Putz. E sábado eu vou estar na Balari em Santa Maria, viu? Botando som lá com a rapaziada. Chega uma mulher numa livraria e pede ao atendente: por favor, eu quero o livro A Mulher Que Pensa. O atendente olha e responde: desculpe-me, senhora, mas não trabalhamos com livros de ficção científica. Homens! Aliás, por falar em homens, o Potter falou agora há pouco aqui, também assistindo esse final de semana o filme Se Beber Não Case, a continuação do 1 do Duelo 2. Como é que é o fim, cara? Como é que é o fim? Tem que ver, cara. Tem que ver o troço. Tem que ver o filme. O Japinha morre. Não, o Japinha morre. Só isso que eu tenho pra dizer. Aí eu li várias críticas criticando o filme, porque o filme é uma continuação do 1. Eu quero ver Se Beber Não Case 68 igualzinho. Tem que ser exatamente que é isso, igual. Que é o que é. Só muda a cidade e alguns outros detalhes e a trilha. Um dia em Alegrete. Mike Tyson tá na. E por falar nisso, cara, algumas decisões judiciais questionáveis, assim, ao longo do tempo na humanidade. Na Tailândia, por falar nisso, é onde se passa o filme, né? Isso. Bangkok. Bangkok, Tailândia. Na Tailândia, o Kim Lee Chong, um senhor de 61 anos de idade. Kim? Senhor de 61 anos de idade, foi condenado a 15 anos de prisão por tentar manter, como eu vou falar isso, por tentar se aproximar biblicamente, intimamente. Isso, de um elefante. Ele foi preso em flagrante, ou seja, no ato, momento em que se preparava para as profundezas do paquiderme, com as calças arriadas. Meu Deus! Num caixote colocado atrás do animal. Tem um vídeo, cara, dos vídeos incríveis do mundo, que o cara tá limpando uma jaula de elefante. E o elefante faz cocô nele, né? O elefante vai sentar e senta no cara e entra na metade do tronco do cara pra dentro. Ah, é muito impressionante. Fica mas enfim, a mãozinha pra fora. Aí podia ter acontecido isso. O tailandês justificou a ação alegando que o elefante seria a reencarnação de sua mulher. Morta 28 anos antes. A trombinha. Agiu, né? Lá no Alegrete, ele diz, mas que senhora barranqueada, hein? Mas olha, querido, uma loucura puxar aquela gordura. Mas elefante não, né? Tem aquela piada que o cara tá atrás, aí alguém pergunta, quer que eu faça alguma coisa? Vamos me dar um beijo na boca. Dá um beijo na boca desse elefante aí. Tu que tá aí na frente. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificado, Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Te liga aqui nos classificados do Pretinho. Nosso ouvinte tem um apartamento na Morada 1, em Esteio, Rio Grande do Sul, para vender. 2 quartos, segundo andar, reformado, ótima posição solar, com box coberto pro estacionamento, no carro, aliás, pro carro no estacionamento. O valor é R$90 mil, documentação em dia e pode inclusive receber financiamento. Vale a pena conferir, é um imóvel diferenciado. Interessados, enviar e-mail para esteioap@gmail.com. Muito bom. Mais uma oferta, o nosso ouvinte quer vender o seu carro mais conhecido como Gasparzinho. É um Fox branco Trend 1.0 Flex, ano 2010, modelo 2011, 2 portas, é novinho, roda 15 de série, ar quente, desembaçador, direção hidráulica, alarme, trava, película, 2 portas, novinho, comprou em junho de 2010, tem 11 mil km, não tem um ano, cara, o carro. E só, como é que é? Ainda tem cheirinho de novo da loja, pois uso muito pouco. 28 mil à vista, ou 11 mil e assume a Bíblia. É o carnê, né? Ótimo carro, galera. Só tô vendendo por motivo de grana mesmo. Interessados, enviar e-mail para franciele.fms@gmail.com. franciele.f de farinha, m de mato, s de Souza@gmail.com. Show de bola. Show de bola, eu que encerro, tá, Almir? Show de bola, obrigado pela nossa audiência. lembra do e-mail, meu. Durante a programação rola também classificados, né, nos barracões e tudo mais. Sim, em toda a Rede Atlântida, mande o seu e-mail para classificados@atlântida.com.br para aliviar um pouquinho a caixa de entrada do Pretinho Básico aqui, né? A galera manda também as suas ofertas pros... O Maral não gosta muito. pretinhobásico@atlântida.com.br, mas pode mandar também para classificados@atlântida.com.br. Agora sim, Almir! É, exatamente. Hoje tudo bem, querido? Tem um cara engraçado, né? Tava vendendo umas coisas de DJ. Aí ele o e-mail era seja o novo texto. @hotmail.com. Seja o novo Tiesto. Ele vende um Behringer, uma, como é que se chama aquela coisa do meio? CDJ. O Mix 2 CDJ, você tá vendo? Behringer. E é seja o novo de Tiesto. Não, mas jamais será. Hotmail. Gente, tô vendendo carro, gente. Agora tô vendendo. Quem tá vendendo? Carro. Oh, finalmente comecei a ganhar dinheiro. Pô, que beleza, vendendo carro. Tô vendendo Uno. Um Uno que ficou atolado na praia. Ah, não. Mas tá em bom estado, exatamente. Era teu aquele carro? Mas tá em bom estado. Só ficou atolado na praia, caiu no mar e depois pegou fogo. Tu quer Uno Zero, Almir? Não quero não. Não, eu sou gaúcho. Uno Zero. Gaúcho? Quer Uno Zero? Eu não quero, não. Tu quer um tipo zero? Não. Tipo zero, Peter? Não, tô bem com o meu 307. Tô feliz da vida com o tô vendendo aqui só carrinho da hora, só novinho. Oh, coisa por boa. Exemplo, tô em uma van super inteira, que era de um casal de hippie. Cheirinho de novo. Ah, que beleza. Cheirinho bom. Cheirinho de mato. Natural, né? Cheirinho de mato. Cheiro de mato queimado. É, mas saveiro também. Ah. Saveiro, ó, saveiro, se você vê, você se apaixona. É mesmo? Se você se apaixona, eu quero levar na hora. Que ano é? Que ano não tem ano. Não tem ano. Não sabemos. Não, tá. Nós não temos essa frescura. Tem número romano. Tem número romano. Por que é bom, essa frescura de ano aqui? É bom porque tem direção, motor e 4 rodas. E deu, querido. E leva pra qualquer lugar, querido. Sabe o que ela fazia? Tendo isso, deu, querido. Fazia, sabe o que antes? O que, homem? Carregava gente legal no deserto do México. Pra um lado e pro outro. Tá mecânica inteira, super inteira, suspensão. Só andou na areia, né? Só na areia. Suspensão nota 11. Carro blindado, estamos vendendo também, carrinho blindadinho. Blindado? É, blindado. ficou alguns anos numa favela do Rio de Janeiro lá. Então, tá, ela estaria em perfeito estado, né? Levou tiro de tudo quanto é lado, né? Fuzil, bazuca, e tá lá inteiro. Entendeu? Tem mais carguinho, o que, que mais? Um golzinho preto tu não teria aí? Golzinho preto não, não tem. Tem. Golf preto não, não tem? É, golf preto eu tenho. Aliás, sexta-feira passada agora teve, como é que chama? Teve bicicletaço, não é? É Massa é? Crítica. Massa Crítica em Porto Alegre, né? E eu tive a oportunidade de presenciar no trânsito a Massa Crítica. A bicicletada da galera. E aí? Top de linha. Tem só uma coisa a falar. Os caras são muito agressivos. São agressivos. O pessoal é agressivo no depois trânsito. Depois daquele primeiro acidente lá. O pessoal das bicicletas é agressivo no trânsito. É agressivo. Depois daquele primeiro acidente, ficaram conhecidos como a massa encefálica crítica. O cara, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu era o primeiro carro da. Tu era o Ricardo Reis, da rua. Eu era o primeiro carro da rua fechada pelos ciclistas. E já quis passar por cima. Não, de maneira alguma. Eu gravei, fiz questão de gravar um vídeo dos ciclistas passando e trancando a rua e gritando coisas do tipo: acelera que eu quero ver! Ah, Os caras gritando na rua, não era pra mim. Eu já presenciei isso também. Mas eles gritaram, era pro povo, acelera que eu quero ver! É. Desce desse carro, otário! Ah, para! É, que mais? Larga esse cigarro, velho burro! Tá certo os caras, né? Não tá certo. Não pode ofender, né? Não é burro, né? Mas não pode, né? Não é ilegal. Eu fiquei bastante preocupado, viu? Fiquei bastante preocupado. Era isso por enquanto, vamos fazer o show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida para todo o sul do Brasil. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, para todo mundo pelo atlântida.com.br. Coca-Cola, abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece, doutor Alceu. Batamente. Vamos trabalhar aí, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. E aí, doutor Alceu, como é que tá a coisa? Doutor Peter, o Abaí perdeu, o Figueirense perdeu, o Inter perdeu, só o Grêmio ganhou, doutor Pepe. Isso é matéria nova ou já é matéria antiga? Assim? Requentada essa matéria. E o doutor Marcos Diná tá demais, hein, doutor Marquinhos? De novo, né, Marcos? O Piange já acertou dois resultados na de bucha, novo. Na bucha, dois em cheio e uma vitória do Ceará. É impressionante, o Marquinhos. É, ganhar dinheiro com a loteria esportiva, né? É, exatamente. Na Série B, o Criciúma é vice-líder. Ganhou de domingo, sábado. Sábado. Do Duque de Caxias. A gente tinha morrido do Duque de Caxias, doutor Caxias. Não. Mas jogou com o Criciúma. Me lembro dele bem pequenininho. Jogou no estádio do Vasco, né? Mas o Schwenk se complicou. No São Januário. Né? Vai ser suspenso o Schwenk. Por quê? Porque fez gesto obsceno pra torcida. Ah, mas... Aí não pode, né, doutor Caxias? Tomou vermelho e a diretoria do Criciúma vai suspender o Schwenk. Cabecinha fraca, rapaz. O Marquinhos, tá vindo? O Marquinhos tá no Grêmio já. Você despediu da Bahia. É, batomento. Já deve jogar contra o Bahia. Próximo jogo do Grêmio. O Carlos Alberto feliz da vida na Bahia já. Mas o Carlos Alberto não estreia, ao contrário do que eu falei com o Potter. Bah, Carlos Alberto vai estrear domingo que vem no Olímpico contra o Grêmio. Não tá em condições. Mas ele não tá em condições ainda. 3-3 o Bahia empatou com o Flamengo num jogaço, né? E me impressiona um pouco a derrocada do Avaí, né, cara? De semifinal de Copa do Brasil pra mas o acontece último isso, lugar cara. Da Copa. É o Lanterna, é o Lanterna Azul. Pô, levou 3 em casa do Atlético Mineiro, cara. Isso é lamentável, né? Lamentável. É o Silas, né? O Silas, ele olhou o Sila, né? O às vezes Silas, tá lá em cima, pena, às vezes tá lá pena, embaixo. Que pena, a gente fica triste mesmo. Mas é muito cedo ainda, né? Sim. Pode piorar muito. E a sequência de jogos do Coritiba com o Vasco, cara. Quarta-feira pela Copa do Brasil, domingo pelo Campeonato Brasileiro e na outra quarta-feira final da Copa do Brasil de novo. Três jogos. Coincidências do destino, curioso, né, Marquinhos? Né? Curiências do destino. Curiências. Era isso, doutor. Doutor Alceu. Tá bem, doutor Alceu. Muito obrigado, tá, doutor Alceu? Grande Barcelona abraço. O Barcelona ganhou também, doutor. Ganhou. Ganhou de bola, é verdade. Olha. Jogaço. Cara que teve a oportunidade de assistir Barcelona e Manchester e depois assistir Inter e Ceará. Cara, foi a minha sensação. Uma tristeza. A gente olhou o jogo lá num bar, em Camboriú, que passa um monte de jogo ao mesmo tempo. Abraço lá pro pessoal do pódio. E aí todo o bar olhou Barcelona e Manchester. Depois olhou ao mesmo tempo Santos e... Botafogo e Santos. Avaí e Atlético Mineiro e Inter e Ceará. Deu uma tristeza no bar, cara. Pois é. Mas tristeza. As pessoas choraram. Primeiro a qualidade da imagem, né? A qualidade da imagem. Primeiro tu vê aquela qualidade da imagem gerada lá de Londres. Né? Tu vê aquele troço bom. Impressionante, cara. E aí depois tu cai no futebol nacional. Com a qualidade da imagem. Estilo futebol nacional. A gente até tava conversando, assim, tipo, LDU e Manchester. Tem umas finais, assim, que é o campeão da Libertadores. Imagina o Cerro Porteño e Barcelona na final. Tomara que dê Santos e Barcelona. Ou Peñarol e Barcelona. No sentido de ter um Neymar contra o Messi. Você pode pintar. Imagina o Cerro Porteño e Barcelona. É uma vergonha. América do Sul ainda é uma vergonha. Tem uma tristeza, a América Latina. Ah, mas nós não pensávamos nisso quando o Inter foi jogar a final, né? Não. Pois não, aí os outros pensaram. Qualquer um de nós, né? E aí as piadinhas que nascem disso, né? Depois da vitória do Barcelona. Alguém bota no Twitter lá, poucos são os que conseguem ganhar do Barcelona. Aí o pá, retuitei. Aí vem um outro. E mais poucos ainda os que conseguem perder pro Mazembe. Sabe que o Barcelona foi tetracampeão europeu e o Mazembe é tetracampeão africano. São equivalências, entendeu? Aqueles caras querem se consolar. É o Messi. É o Messi africano. Deixa eu deixar uma dica pra nossa audiência aqui. Na hora de contratar o seguro do seu carro, faça o mesmo que você faz quando vai comprar o seu carro. Pesquise numa, pesquise noutra. Vá atrás do melhor preço e das melhores condições. Na hora de fazer o seguro, cote com uma, com duas, com três seguradoras. Não deixe de pedir para o seu corretor cotar com a HDI. É bem provável que você vá ter o melhor preço do mercado, já que o seguro HDI Alto não tem coberturas adicionais que você não vai nem usar, mas com certeza vai acabar pagando. Então siga o conselho aqui do Pretinho Básico, faça como uma galera do sul do Brasil. Cote com a HDI, não custa nada e você pode economizar até 20%, coisa de até R$500. Na renovação ou na hora do contrato do seu seguro. Não pague mais caro. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte o seu corretor, Mr. P. Muito bem, dois portugueses lá estavam numa decisão importante. Olha! É o Mr. P! É o Mr. P! Portanto, dois portugueses resolveram ir de Lisboa até aqui no Brasil, a nado, nadando. No primeiro terço do caminho, Cristiano Manualdo perguntou: estás cansado, ó Joaquim? E Joaquim Ronaldo respondeu: não estou, Cristiano Manualdo! Chegar no meio do caminho. Estás cansado, Cristiano Manualdo? Pergunta para Joaquim Ronaldo. Não estou cansado, então vamos continuar. E continuar nadando. No finalzinho, já ali, na Baía de Guanabara, ali, Cristiano Manualdo pergunta para Joaquim: estás cansado, Joaquim? E Joaquim, não aguentando mais, responde: eu estou muito demais, Cristiano Manualdo. Ao que Cristiano Manualdo diz: então vamos voltar, Joaquim. Meu Deus! Boa. Rodrigo Santin de Chapecó. Vai, Girina! Mandar um abraço pro Rafael, que joga um futsal no Pontos Pobres ali, depois do meu horário, né? O cara joga depois do horário que 4:30 da manhã. 4:30 da manhã, ele joga essa partida 5:30. Sábado, trabalha pra domingo. Na Costa de Bebidas, ali pertinho da minha casa, no fim, o Rafael. Grande abraço aí, Rafael, ouvinte dos dois PBs. Aí o esqueleto chega num bar e fala pro atendente: me vê uma cerveja e um rodo! Aí logo em seguida chega um outro cara e fala pro mesmo atendente. Só pra não perder a partida. Ah, tá. Também, eu fiquei pensando. Não. O Maurício não faria isso de novo. Ó, o Neto gostou. É ótimo. Aí o cara diz, o outro, né, diz pro atendente: me traz uma cerveja e bota o disco do Gonzaguinha pra eu ouvir. Pô, que beleza. Olha, desculpe, mas eu não posso botar música hoje. É, mas por quê? É, meu avô morreu. Tá aí, levou os discos do Gonzaguinha, então. Deveria ter levado, mas sensibilidade, né? Zero. Ah, Gonzaguinha é tribom, cara. Faria um bem pra humanidade, né? Levando os discos todos do Gonzaguinha. Pô, hoje eu tava ouvindo vocês, hoje de manhã, tava com o filho do Ivan Lins. Olha só, tem aqui o Fernando Oliveira, que tem nome e sobrenome de poeta. Ah, não acredito. E ele desafia Mr. P no duelo de frases. Duelo de frases! Oba! Dizendo o seguinte, o dia mais importante de nossas vidas é hoje. Pois cada coisa feita hoje decidirá o amanhã. Ah, é meio óbvio. Ah, olha, né? Meio óbvio. Nem se mexeu com esse frio, ativa, troço. O palmômetro, como é que tá o palmômetro? Ativa, bota murcha de cabeça pra baixo. Ele continua o e-mail. Não, tem uma resposta do Mr. P essa frase. Precisa? Claro. Acho que o silêncio do Mr. P é a melhor resposta. O melhor do Mr. P. O silêncio de Mr. Não vai ter, pô. Ah, quer mesmo? Claro, claro. Vai lá, contextualiza. Mr. P no primeiro dia do Pretinho Básico, ouvindo o programa em casa. Abril de 2007. 2 de abril de 2007. Você vai o tempo. Pegou uma folha de papel, um lápis, labra. Ouvindo o primeiro Pretinho Básico. Na primeira meia hora ou na segunda meia hora? Não tem horário aqui. Não tem hora. Acho que depois da segunda meia hora. Depois da primeira participação do Potter. Não, aquele dia eu não participei. É isso aí, futebol, né? Falei, né? Não ecoa uma palavra que é sobreposta por outra. Baita frase! Demais. Esse é o Pretinho Básico. Né? Demais. Não é. E aí o Fernando Cambaleante volta, se levanta ainda pro segundo round. Dizendo o seguinte, se o passado fosse tão importante, viveríamos sempre o mesmo dia. Ah, não, peraí. É bizarro. É o palmômetro, O palmômetro nem aí. Continua na mesma posição. Nem aí. A audiência é humilhada aqui. Cara, humilhada. Mais uma do Pi. Mas não pega uma muito forte, porque ela pega mais fraquinha. Pega mais fraquinha. Não gasta. Não gasta melhor munição em cachorro morto. Pega só a data, nem fala a frase. Mr. P num dia ensolarado. Baita frase. Só um dia ensolarado já basta. Mr. P num dia ensolarado. Comendo bergamota embaixo de uma árvore. Acreditar e ensinar que pipas voam é tornar real aquilo que um dia foi apenas um sonho. Caralho! Duas curtinhas do Nego Velho aqui. Funcionário do banco avisando o Nego Velho. É, Nego Velho, a promissória venceu. Opa! Não tô ouvindo? A promissória venceu. Meu filho, pra mim ela podia ter perdido ou empatado, querido. Eu não tô torcendo pra nenhuma promissória. Aí ele vai saindo da farmácia quando alguém perguntou. E aí, nego velho, tá doente, hein? Ah, quer dizer que se eu tivesse saído do cemitério, eu tava morto. Boa, e aí, Potterzinho? Aulas de inglês numa segunda-feira. How are you? Finalmente. English teacher. André Han Miller, manda pra gente. Miller. Não, um beijo pro meu professor de inglês, o Carlos. Que tá meio paiado, hein, cara? I love you. Que não, professor de inglês, ele é argentino? Uruguaio? É mesmo? Também comecei assim. Ah, bom. Então, que baita. Legal. Comecei dando aulas de inglês. Meu professor de inglês, ele é indiano, cara. Indian people. That's why I'm speaking too good English. Classic. Cara, o inglês mais fácil de absorver é o inglês indiano. É verdade, cara. É o mais fácil, cara. That's right. Posso falar que nem os indianos? Aqui, pode, vai lá. Não, acho que eu vou falar do inglês do rádio. Não, inglês não, ninguém vai entender. Norte, o indiano que ele fala é o Maurício, né? Yes. O André, Indiano Jones. O André é lá da Eletrotécnica de Pelotas, tá? Curso lá. É ditados que você não tem que saber qual é o ditado. Existe língua portuguesa, tá, aí a gente vai passar. Vai, por exemplo. A little is better one. Ah, para aí. Não, vai dar. Não, vai dar. É lamentável a pronúncia. A little is better than none. É pouco melhor do que nada. Né? A little só? Is... É só um pouco. A little mais... is better than none. Olha aí, ó. Filho, é só treinar agora o ouvido, né, Paulo? Ah, é depois tu treinar o ouvido. Quer que eu traduza, Zacarito? All is well. Vai, nego velho. Arezuela. Arezuela. That... é minha prima. That... Celestino Arezuela. That ends well. All is well that ends well. Não é alemão, não, tá vendo? Tudo está bem quando termina bem. Ah, tá. Igual o jogo do Inter. É bom, nem conheci isso. You never know until you have tried. You never know, it's not so bad. Você nunca saberá se não tentar, é isso? Exagerado, é isso aí. Presta atenção no Harlem. É ouvido, ouvido, ouvido. E a última aqui, ó. True love grows up. Told your life, amor, como é que é amor verdadeiro? It's true love. O verdadeiro amor nunca envelhece. Ah, mas tá errada a frase em inglês. True love grows old. O amor verdadeiro envelhece. É o que tá escrito na frase. Não, tá errado no português. Então o verdadeiro amor envelhece. True love grows old. O amor cresce, meu. São amores diferentes. Grows old. Grows old, nasce velho. Vamos sacar esses gatos. Não. Como é que é? Pode repetir a frase. Yeah. O quê? Em português ou em inglês? Em inglês. True love grows. Grows. Old. É, cresce velho. Envelhece. O amor envelhece. É que é uma expressão. O amor verdadeiro envelhece. O amor verdadeiro não envelhece. Mas como que não? É claro que envelhece. O amor verdadeiro amadurece. Gross old é uma expressão pra... Cara, o amor verdadeiro não existe, cara. O amor verdadeiro é uma mentira. Como é que é lá no Harley? Baita frase. True love does not exist. Cuidado, nigga. True love does not exist. The guy will rob your wife. Nada melhor que um puteiro sexta de tarde. Última canção. Forbidden Fruit. Tradução do nego velho. Cala a boca, nego velho. Forbidden Fruit. Fire winner. Sweetest. Já perdi a frase, cara. Perdi o contexto. Forbidden Fruit is sweetest. Fruit. Não, o fruit foi o mais proibido. Forbidden fruit is the sweetest. Como é que é, o nego velho? O vizinho do Richard Flores é fruit. Vai mais uma aí pro nego velho traduzir aquela de sexta-feira à tarde. Como é que é? Vai, dá a frase que o nego velho traduz. Tá. Healthy is not better until sickness comes. Qual é, nego velho? Eu já peguei gente atrás da escola aqui. Não, é da sexta de tarde. Da sexta tarde, rapaz. Nada como um puteiro na sexta-feira de tarde. Puteiro. Puteiro explica, é uma comida. Explica pra galera que é puteiro. É o puteiro é aquela sopa que vai até chinelo de dedo dentro. Isso mesmo. Cara. Aquele que arrebentou, né? Que botou arame no dia. Chinelo de dedo. É que tu já usou os dois lados, querido. Cabeça sabe que... de boneca. Tem tudo ali. O nego velho, querido, ele usa o chinelo de dedo nos dois lados. É, ele gasta um lado, vira pro outro. Aí aquele rasgão vai soltando a cabecinha do final do dedo. Aí quando começa a cair, tu bota um grampo. Isso. Logo depois que o grampo entorta, aí tem só na sopa. Só na... Muito bem, queridos, não há tempo para mais nada nesta edição do Pretinho Básico aqui pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e preferência pelo Pretinho. Voltaremos logo mais às 18 e até aqui viemos com Coca-Cola. Abra a felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Vem aí mais um cabelo no espaguete. Boa tarde.